chamando o meu nome para entrar em comunhão, Senhor, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da Tua presença, da Tua presença. É o que mais quero ter, da Tua presença. Quero Deus, com alegria te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu rio de vida que me sustenta. Levanta suas mãos pros céus e cante comigo. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a Tua presença me basta, a Tua presença me basta, a Tua presença me basta, te quero, Deus. Abra tua boca e canta com fé, canta com alegria. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, oh meu Deus, te desejar. Aleluia, é o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu rio de vida, Deus, que me sustenta. Que me sustenta, que me sustenta, que me sustenta, que me sustenta, que me alimenta, que me sustenta. De todo o coração, meu Pai, mais do que o ouro, mais do que as luzes dessa terra, Senhor, mais do que a glória dos homens, a Tua presença, Senhor, a Tua presença, a Tua presença. Me basta, Deus, a Tua presença me basta, te quero, Deus. Deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu rio de vida, Deus, que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença, meu Senhor. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu rio de vida, Jesus, que me